para de uma escola a dormir um talão. Onde se necessita já na viola, nem perdi. Ver este barão, visto carne e exílio. És um demônio, um sono, um tegrifo, da guitarra do trecho. Do livro, o que se achou, guitarra da anquete. Sem o dono, espelha, de minha guitarra, duas crocs. E a prologue, troco, e a espelha. Um desatlete será. Thank you.